gente da nossa terra. Toque lá, você pode confiar. Toque lá, a rede da nossa terra. Você só tem a ganhar. Toque lá. Toque lá, sua casa em harmonia. Em Palotina, Casa Leonardo. Fone 3649-1315. Continental AM. Doce ilusão que não consigo entender, que dói no meu coração e me faz sofrer. Inevitável situação, é difícil compreender, porque existe um amor assim. Eu estou enlouquecendo, perdido e sem razão, me afogando dentro, dentro dessa paixão. Nada posso fazer a não ser pedir perdão. Eu destruí algo em ti e foi assim que eu te perdi. Me afogando dentro, dentro dessa paixão. Nada posso fazer a não ser pedir perdão. Eu destruí algo em ti e foi assim que eu te perdi. Agora não estás mais. Quatro e seis. Vem me namorar, tô te esperando. Vem me namorar, tô te chamando. Vem me namorar, quero você só pra mim. Vem me namorar, tô te esperando. Vem me namorar, tô te chamando. Vem me namorar, quero você só pra mim. Todo dia, toda hora me pego pensando em você. Um desejo que não passa, vontade de estar com você.

4 e 13. Que coisa linda, você chegando. Que coisa linda, a gente se amando. É noite de luar, estrela a brilhar, perfume de amor pelo ar. O desejo vai gemido ouvindo a sua voz, dizendo te amo, dizendo te amo. Não dá mais, é tanto amor dentro do peito. Não dá mais, o amor já me pegou de jeito. Não dá mais pra tirar você da minha vida. O amor já me pegou de jeito. Não dá mais pra tirar você da minha vida. Você chegando, que coisa linda, a gente se amando. É noite de luar, estrela a brilhar, perfume de amor pelo gemido ouvindo a sua voz, dizendo te amo, dizendo te amo. Não dá mais, é tanto amor dentro do peito. Não dá mais, o amor já me pegou de jeito. Não dá mais pra tirar você da minha vida. Me pegou de jeito. Não dá mais pra tirar você da minha vida. Não dá mais, é tanto amor dentro do peito. Não dá mais, o amor já me pegou de jeito. Não dá mais pra tirar você da minha vida. você da minha vida. Não dá mais pra tirar você da minha vida. Da comunidade, a cidade está ligada, a maior audiência da região, Continental AM 570. Só quem acompanha o dia a dia do campo sabe toda a dedicação que vem antes da colheita. Por isso, o Sicredi valoriza o seu trabalho e a força do agronegócio. A gente coopera, o campo prospera. Converse com seu gerente sobre as opções de investimento. LCA, fundos de investimento, renda fixa, poupança e muito mais. Invista com quem acredita em você e na sua região. Invista com propósito. Sicredi. Gente que coopera, cresce. A saúde do Paraná está recebendo uma injeção de energia. São 41 hospitais públicos e beneficentes que terão troca de equipamentos e a instalação de geração própria. 35 milhões de reais investidos pelo Programa de Eficiência Energética da Copel, regulado pela ANEEL, para melhorar a eficiência no consumo da energia elétrica e dar mais saúde financeira aos nossos hospitais. Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. A Rádio da Comunidade Continental. Maripá está completando seus 33 anos de emancipação. Venha comemorar com a gente de 14 a 17 de abril, dias 15 e 16, arrancadão de tratores. Dia 16 de abril, show com Cleiton e Romário. Entrada gratuita, feira de flores, refeição à base de peixe e muitas atrações. Para saber mais, acesse as redes sociais do município de Maripá. 33 anos, terra que orgulha nossa gente. Continental. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cedo minha estrada, minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer morrer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Mas o tempo ser como minha estrada, minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. 4h23. Quanta história eu tenho inventado para estar aqui ao seu lado, e nem se dá conta que faço tudo porque sei que pensa que já não sou mais sincero, sei que pensa que já não tenho remédio. Demorei pra perceber que sem ti não sei viver. Não estás aqui, me dou conta quanta falta me fez. Sei que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei, abrindo as portas do meu coração que está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi que um dia é um século sem ti. Quanta história eu tenho inventado para demonstrar que estou mudado. Esqueço o que passou, passou. O próprio tempo me ensinou. Temos que aprender com nossos próprios erros. Temos que aprender a esquecer o medo. Demorei pra perceber que sem ti não sei viver. Estás aqui, me dou conta quanta falta me fez. Sei que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei, abrindo as portas do meu coração que está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi. Sei que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei, abrindo as portas do meu coração que está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi que um dia é um século sem ti. Sem ti. Eu vou dormir na rua hoje. Já é madrugada, eu tô aqui sem sono e o coração quebrado. Esse desatino afogando as mágoas, tonto e machucado. Sem ela é costume eu chorar de tristeza e morrer de saudades. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. Vou dormir na

vida te levou. Quando você vai voltar, nascer de novo, meu amor? Se continua em sua lembrança, quase nada mudou. Se ainda resta alguma esperança, me fala, por favor. Vamos ver se você adivinha o que que é. Ó, tem música boa, tem piada, tem causo, tem oração do Padre Divino, tem história de arrepiar, tudo pra deixar o teu domingo muito mais gostoso. O que que é? O que que é? O que que é? É o Arranca Toco, nosso encontro do domingo. Das 9 da manhã a 1 da tarde é só tiro, agito, pinga de litro e torresmo frito. É, 97,7 é a frequência. Alô, Palotina, tamo chegando! Então não se esqueça, coloca o relógio pra despertar aí. Das 9 a 1 da tarde, tem Arranca Toco na Rádio T, Rádio T Palotina. Já é gostoso. Real Contabilidade, atuando há mais de 50 anos no município de Palotina. Prestação de serviços para pessoa física e jurídica. Contabilidades para condomínios prediais e edifícios residenciais. Regularização de obras junto ao INSS. Aberturas de empresas. Registro de empregada doméstica. Contabilidade para empresas de pequeno, médio e grande porte. Também especialistas em lucro real e baixo de empresas. Real Contabilidade, na 21 de abril, 1687. Fones 44-3649-5243 e 44-99142-5508. Continental AM. Comunicado a todos os ouvintes da 570 kHz. Após 38 anos de muito trabalho e sucesso, comunicamos a todos que no próximo dia 3 de março, a 570 kHz em AM migrará para o canal 97,7 no FM, dando lugar à programação da Rádio TFM Palotina. Gratidão por tudo que passou e animação e otimismo por tudo que virá. Todos os projetos locais, como o Dia do Vizinho, Informativo Cevale, notícias locais, entrevistas, Programa da Manhã e muitos outros serão mantidos. Então, no dia 3 de março, mude a chave do seu rádio de AM para o FM e sintonize a frequência 97,7 e aumente o volume, pois temos certeza que você vai adorar. Muito obrigado, 570 kHz. Seja bem-vinda, 97,7. Canto chorando. janela. Abrace, me beije agora, estrelinha do infinito que brilha ao romper da aurora. A ti darei minha vida e tenho esperança, querida, que serás minha senhora. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe porque às vezes canto chorando. Quatro e trinta e nove. Feito um anjo, você veio me atender. Madrugada fria veio aquecer. E na escuridão da rua acendeu uma luz no fim do túnel. Apareceu. Mas como é bom amar alguém tanto assim. Eu nunca tive um grande amor só pra mim, que me desse um beijo com fogo e desejo de um amor sem fim. Que bom pra mim que você veio entregar o amor que eu sonhei um dia. Pra sempre te amar. Feito um anjo, você veio me atender. Madrugada fria veio aquecer. E na escuridão acendeu uma luz no fim do túnel. Apareceu. Mas como é bom amar alguém tanto assim. Eu nunca tive um grande amor só pra mim, que me desse um beijo com fogo e desejo de um amor sem fim. Eu sonhei um dia encontrar. Te amo, te quero, por Deus eu espero pra sempre te amar. Mas como é bom amar alguém tanto assim. Eu nunca tive um grande amor só pra mim, que me desse um beijo com fogo e desejo de um amor, vem tradição. Que bom pra mim que você veio entregar o amor que eu sonhei um dia encontrar. Te amo, te quero, por Deus eu espero pra sempre te amar. We'll be right back. 570 AM. Depois da curva da estrada tem um pé de araçá. Sinto vir água nos olhos toda vez que passo lá. Sinto o coração flechado, cercado de solidão. Penso que deve ser doce a fruta do coração. Vou contar para o seu pai que você namora. Vou contar pra sua mãe que você me ignora. Vou pintar a minha boca no vermelho da mora que nasce lá no quintal da casa onde você mora. Para o seu pai que você namora. Vou contar pra sua mãe que você me ignora. Vou pintar a minha boca no vermelho da mora que nasce lá no quintal da casa onde você mora. Depois da curva da estrada tem um pé de araçá. Quatro e 47. Amigo, eu fui o brinquedo, fui o passatempo, fui a fantasia, paixão de momento. Fui um menino fácil de enganar. Chegou como um furacão que tudo devora, me usa e abusa, então joga fora. Depois de algum tempo ainda quer me amar. Amigo, ela faz de propósito isso comigo. Depois que me ama, diz que somos amigos. Me faz um carinho e me deixa sonhar. Eu fico parado no tempo, sem entender nada. Se ela soubesse da saudade danada, o quanto machuca, ela iria voltar. Amigo, esse jogo é cruel. Ela me leva até o céu e ao mesmo tempo me manda pro inferno. Solidão, ela usou meu coração pra se aquecer nas noites frias de inverno. Isso comigo, depois que me ama, diz que somos amigos. Me faz um carinho, me deixa sonhar. Eu fico parado no tempo, sem entender nada. Se ela soubesse da saudade danada, o quanto machuca, ela iria. Esse jogo é cruel, ela me leva até o céu e ao mesmo tempo me manda pro inferno. Amigo, como dói a solidão, ela usa o meu coração pra se aquecer nas noites frias de inverno. Nas noites frias de inverno, pra se aquecer nas noites frias de inverno, oh, oh, oh. Pra se aquecer nas noites frias de inverno. A gente vem lá de baixo. O que meu pai e minha mãe me ensinou foi trabalhar. Eu não vivo sem o campo. Sem a amizade que a gente tem com o cooperativismo é muito grande. Nós sentíamos, em nós mesmo, que nós podíamos progredir mais. O Sicoob deu esse poder para nós. O agro, para mim, é tudo. E com o Sicoob é ainda mais. É mais saúde, mais alegria. Mais amizade, mais cooperativismo. Mais que uma escolha financeira, seu parceiro no agronegócio, Sicoob. O crescimento de Palotina depende muito de você. Pagando o seu IPTU 2023 até o dia 10 de abril em cota única, você ganha um descontão de 30%. É o maior desconto do Paraná. Se preferir, pode parcelar em até 9 vezes. O dinheiro do seu imposto transforma tudo ao seu redor. Educação, saúde, cultura, assistência social, iluminação pública, infraestrutura. Palotina. Nossa cidade, nosso orgulho. Para produzir mais, para tudo correr bem, para ajudar no seu dia a dia, precisou a Cevale Tem. Produtos e serviços Cevale. Projeto de custeio agrícola. Condições diferenciadas e taxas de juros acessíveis para o custeio da sua lavoura. Assistência técnica especializada e suporte para a elaboração de projetos de investimento agrícola. Procure um de nossos técnicos e garanta mais benefícios ao seu negócio. Continental. Materiais elétricos, venha conferir. Tem na sua loja BWI. BWI é o lugar certo,

você. Pra ter você de novo aqui, eu vou até o fim. Eu grito aos quatro ventos, digo ao mundo que eu só amo você. Paraná é tudo de bom. A gente se conecta com a natureza nas trilhas, cachoeiras e até sem sair de casa. E aí vale economizar energia. Nos dias de calor, não esqueça das dicas da Copel. Desligue as luzes quando não estiver usando, ajuste a temperatura do chuveiro e evite banhos demorados. Assim você cuida do meio ambiente e aproveita o verão com muito mais energia. Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. Atendimento e qualidade e conforto de montão. Móveis eletrodomésticos, você sabe como é bom. Tanta variedade, você sabe onde encontrar. Melhor preço e pagamento, tudo fácil pra comprar. Móveis São Roque, é a casa da gente. Móveis São Roque, tudo fácil pra comprar. Móveis São Roque, você vai viver e amar. Uma vez São Roque. Continental AM. Ei, menino, me dá seu coração. Fala pra mim, sua mãe não te vende não. Ei, gatinho, me dá seu coração. Fala pra mim, sua mãe não te vende não. Vem comigo, vem gostoso assim. De qualquer jeito quero dar sua boca um beijo, meu amor. Faço o que tiver ao meu alcance. Quero apenas uma chance, por favor. Me dá seu telefone, eu tô afim de você. Me diz qual é o seu nome, quero te conhecer. De que planeta você veio, fala pra mim. Toda vez que te vejo eu fico assim, assim, assim. Ei, menino, me dá seu coração. Fala pra mim, sua mãe não te vende não. Ei, gatinho, me dá seu coração. Fala pra mim, sua mãe não te vende não. Ei, menino, me dá seu coração. Fala pra mim, sua mãe não te vende não. Ei, gatinho, me dá seu coração. Fala pra mim, sua mãe não te vende não. Sua mãe não te vende não, menino. De qualquer jeito quero a sua boca um beijo, meu amor. Faço o que tiver ao meu alcance. Quero apenas uma chance, por favor. Me dá seu telefone, eu tô afim de você. Me diz qual é o seu nome, quero te conhecer. De que planeta você veio, fala pra mim. Toda vez que te vejo eu fico assim, assim, assim.

Justo eu que nunca imaginava que um dia fosse me envolver nessa história de amor proibido. Quem sofre sou eu e você. Mas vê se dá um jeito e joga logo fora essa solidão. Vem me mostrar o amor que está guardado dentro do coração. A coração é saudade demais. Me enfeitiçou, me deu tanto prazer. A coração, tô sofrendo demais. Só fico bem quando estou com você. Gravei seu nome com as letras da paixão. Fiz tatuagem de amor no coração. A coração é saudade demais. Me enfeitiçou, me deu tanto prazer. A coração, tô sofrendo demais. Só fico bem quando estou com você. A coração é saudade demais. Me enfeitiçou, me deu tanto prazer. A coração, tô sofrendo demais. Gravei seu nome com as letras da paixão. Fiz tatuagem de amor no coração. Me enfeitiçou, me deu tanto prazer. Cinco e doze. Todo dia é assim. Não sei o que elas viram em mim. A qualquer hora vem me procurar. Tenho culpa de ser safado, se a natureza é que me fez assim. Ouça, amigo, o que eu te falo. Mulher é o meu ponto fraco. Sem elas não sei viver. Vem me provocar, eu vou te ensinar. Tava sem compromisso, o bicho vai pegar. Pode me abraçar, pode me beijar. Só não pode deixar esse fogo apagar. Vem me provocar, eu vou te ensinar. Tava sem compromisso, o bicho vai pegar. O bicho pegou! Todo dia é assim. Não sei o que elas viram em mim. A qualquer hora vem me procurar. Eu sei o que faço é errado. Não tenho culpa de ser safado. Se a natureza é que me fez assim. Ouça, amigo, o que eu te falo. Mulher é o meu ponto fraco. Sem elas não sei viver. Pode me abraçar. deixar esse fogo apagar. Vem me provocar, eu vou te ensinar. Tamo sem compromisso, o bicho vai pegar. Pode me abraçar, pode me beijar, só não pode deixar esse fogo apagar. Vem me provocar, eu vou te ensinar. Tamo sem compromisso, o bicho vai pegar. O bicho já pegou, você se apaixonou depois de ter comigo. Oh, oh, uma noite de amor. Uma noite de amor. Mais amizade, abra o seu coração. Vem cantar com a gente, seguindo a canção. A rádio da comunidade Continental AM. Só quem acompanha o dia a dia do campo sabe toda a dedicação que vem antes da colheita. Por isso, o Sicredi valoriza o seu trabalho e a força do agronegócio. A gente coopera, o campo prospera. Converse com seu gerente sobre as opções de investimento. LCA, fundos de investimento, renda fixa, poupança e muito mais. Invista com quem acredita em você e na sua região. Invista com propósito. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha o Mercado Santo Antônio. Tudo em gêneros alimentícios, higiene, limpeza e utilidades domésticas. A dona de casa já sabe. Comprar com qualidade, praticidade e economia é no Mercado Santo Antônio. Além disso, o Mercado Santo Antônio entrega suas compras a domicílio. Mercado Santo Antônio. Atendimento de família para família. Continental. Momento Saúde. Implanto Clean. Com o Dr. Bruno. Olá amigos da Rádio Continental, aqui quem fala é o Dr. Bruno da Implantoclin. Gostaria de agradecer hoje imensamente a toda a população de Palotina por ter acolhido tão bem a nossa clínica. Agradecer aos nossos pacientes que já estão sorrindo com a qualidade da Implantoclin. Espero de coração que Deus permita que vocês tenham muitos motivos para sorrir. E quero convidar você, que tem o sonho de ter os dentes fixos de novo na boca, que precisa colocar um ou mais implantes, a se juntar à família Implantoclin. Ligue agora no 2033-0238, repetindo 2033-0238 e marque um encontro com seu novo sorriso. Implantoclin, na 21 de abril, em Palotina. Telefone 2033-0238. Chegou em Palotina um novo conceito em odontologia para você. A Implanto Clean vem para transformar o seu sorriso e, através do implante dental, devolver seus dentes fixos. É a sua chance de sorrir sem medo de ser feliz. Ligue agora e agende a sua avaliação. 2033-0238. Implanto Clean, a sua referência em implantes dentários. Na rua 21 de abril, 1082, próximo à rodoviária. Comunicado a todos os ouvintes da 570 kHz. Após 38 anos de muito trabalho e sucesso, comunicamos a todos que no próximo dia 3 de março, a 570 kHz em AM migrará para o canal 97,7 no FM, dando lugar à programação da Rádio TFM Palotina. Gratidão por tudo que passou e animação e otimismo por tudo que virá. Todos os projetos locais, como o Dia do Vizinho, Informativo Cevale, notícias locais, entrevistas, programa da manhã e muitos outros serão mantidos. Então, no dia 3 de março, mude a chave do seu rádio de AM para o FM e sintonize a frequência 97,7 e aumente o volume, pois temos certeza que você vai adorar. Muito obrigado, 570 kHz. Seja bem-vinda, 97,7. Fique ligado na Continental. Já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim. nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão. Eu nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que este amor virá fazer esquecer. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão. Pois sei que o amor penso em meu bem com todo meu calor. Sei que agora encontrei tudo que sonhei. Cinco e 23. Não dá mais pra esconder essa paixão. Não dá mais pra enganar meu coração. Eu preciso achar um jeito e dizer o que eu sinto por você. É bem mais que atração. Eu duvido que você não percebeu o meu jeito de olhar nos olhos teus. Eu não vejo a hora de me aproximar e ouvir você falar que o seu amor é meu. Cheguei no limite de um homem apaixonado. Agora vou à luta pra ficar bem do seu lado. Cheguei no limite. Não dá pra esperar. Meu desejo não resiste à vontade de te amar. Eu quero te amar do jeito que ninguém te amou. Quem sabe assim ganhou pra mim o seu amor. Eu quero te amar do jeito que ninguém te amou. Quem sabe assim ganhou pra mim o seu amor.

5h31. Você vive ao pé do telefone com um olhar distante, ou se tranca em casa com ela, esquece dos amigos. Sexta-feira o shopping no barzinho já foi desmarcado. São sintomas de um homem que está apaixonado. Você morre de saudade quando transa, vai pro céu. Até pros erros que ela comete, tira o seu chapéu. Diz que a vida já não tem mais graça sem ela ao seu lado. São sintomas de um homem que está apaixonado. Alguma roupa que ela usava e esqueceu dentro do quarto. Alguma cena de novela, mesmo num porta-retratos. Tem alguma coisa que hipnotiza esse homem. Com o perfume da mulher amada fica embriagado, dominado. São sintomas de um homem que está apaixonado. E não há nada mais gostoso que um amor correspondido. Parece um anjo quando fala ao pé do ouvido. Você se prende, treme, chora e o tempo todo tá grudado. Que faz um homem apaixonado. É assim que faz um homem apaixonado. Alguma roupa que ela usava e esqueceu dentro do quarto. Alguma cena de novela, ou mesmo num porta-retratos. Tem alguma coisa que hipnotiza esse homem. Com o perfume da mulher amada fica embriagado, dominado. São sintomas de um homem que está apaixonado. E não há nada mais gostoso que um amor correspondido. Parece um anjo quando fala ao pé do ouvido. Você se prende, treme, chora e o tempo todo tá grudado. É assim que faz um homem apaixonado. É assim que faz um homem apaixonado. E não há nada mais gostoso que um amor correspondido. Parece um anjo quando fala ao pé do ouvido. Você se prende, treme, chora e o tempo todo tá grudado. É assim que faz um homem apaixonado. É assim que faz um homem apaixonado. É assim que faz um homem apaixonado. A maior audiência da cidade e da região. 570 Continental AM. Sabadão, sabadão, sabadão, sabadão. Segunda-feira. Atenção, galera. galera de Palotina, tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para a grande novidade? A Rádio T Palotina 97.7 está chegando! E eu, Mônica Córdova e o Paulinho Ribeiro, queremos convidar você para o nosso Sabadão da T. Isso aí, todo final de semana, todo sábado, das 10 às 13 horas, eu e o Paulinho Ribeiro levamos ao ar, por meio do Sabadão, muitas informações, muita música boa. E tem um quadro também das músicas que dão problema. E é sério, hein? Problema mesmo. Estão preparados? Então, estaremos em breve juntinhos com esse nosso jeito simples de fazer o rádio, com muito amor, com muito carinho. Afinal, te fazer companhia é a nossa alegria. Rádio T, Palotina, 97.7. Até breve. QI Informática é a melhor opção. Equipamentos, vendas e manutenção. Tem a internet mais top da cidade. QI Telecom, muito mais velocidade. Nosso atendimento é tudo de bom. QI Informática e QI Telecom. A Rádio da Comunidade Continental AM. 5:37. Agora 17:30. É isso mesmo, 17:30 deste dia 2 de março de 2023. Que beleza, hein, rapaz? A beleza é o sucesso que a Rádio Continental 570M fez nesses 32 anos de muita informação, muito entretenimento e também de muitas músicas, levando para você do centro da cidade de Palotina, para você dos bairros da nossa grande Palotina, para você das comunidades. O nosso muito obrigado. Obrigado pela companhia que vocês nos fizeram. E o agradecimento, a gratidão pelo radinho ligado aí na sua casa, onde você nos deixou entrar através das ondas da 570. Nosso muito obrigado. A Rádio Continental termina a sua história na comunicação, hoje, dia 2 de março, iniciando um novo ciclo, mas na FM 97.7, a Rádio T de Palotina. O nosso agradecimento a você que nos ouve em outras cidades onde alcança a Rádio Continental. O agradecimento de todos os locutores, radialistas, apresentadores que passaram por essa emissora. O nosso agradecimento a todos os empresários que participaram com as suas empresas, nos patrocínios, nas parcerias. O nosso muito obrigado. E hoje, dia 2, nós encerramos a comunicação pelo rádio da Rádio Continental e indo para a faixa do FM 97.7, a FM Rádio T de Palotina. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E lembrando, a Rádio Continental continua no CNPJ. Ela simplesmente está mudando a sua, que vem a somar com o sucesso do dia a dia. A Rádio T, uma rádio já bem formada, com a sua participação 24 horas com alguém conversando com você aí através do rádio, através dos aplicativos. Muito obrigado a você que está ouvindo a Rádio Continental neste momento e que durante os 38 anos estiveram presentes nesta transmissão. O nosso muito obrigado, o carinho de todos aqueles que passaram aqui pela rádio. Os últimos, o saudoso Edson Moraes, né? Nós tivemos o Roberto Vilela também aí participando nas últimas transmissões. E o Luiz Vieira hoje agradecendo a Deus. O Edivaldo Soares, o saudoso Edivaldo Soares, que está morando lá na Estância Querida de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Nelson Tavares, que foi o primeiro locutor da Rádio Continental em dezembro de 1989. Mas a Rádio Continental já funcionava através da Graúna. É isso, por isso que tem 38 anos de rádio. O nosso muito obrigado a você que está nos ouvindo. Muito obrigado, mãe, muito obrigado, pai. E amanhã nós estamos no 97.7 FM. E para encerrar, bença, mãe, bença, pai. Muito obrigado. Estaremos juntos aí na FM. Agora, 17 horas e 43 minutos. De Paulo e Paulinho, Anjo Moreno. E 45. Falcão, vamos recordar agora quando tudo começou para nós. Vamos, Felipe. E foi exatamente aí que as portas do Brasil se abriram pra gente. E é uma grande emoção ouvir os nossos amigos cantando assim. Lembranças me fazem chorar.

Eu sinto a sua presença por onde quer que eu vá. O vento sopra suave, a sua essência no ar. Minha cabeça só atende o coração. Vou cada dia mais vivendo essa paixão. Não tenho medo de sonhar, quero amar você. Minha cabeça só atende o coração. Vou cada dia mais vivendo essa paixão. Não tenho medo de sonhar, quero amar você. Quero te amar por toda a vida, a este amor me entregar sem medida. Deixar o tempo correndo lá fora, sem pensar na hora. Quero te amar por toda a vida, a este amor me entregar sem medida. Quero entrar no seu mundo e ser sua estrela perdida. Só atende o coração. Vou cada dia mais vivendo essa paixão. Não tenho medo de sonhar, quero amar você. Quero te amar por toda a vida, a este amor me entregar sem medida. Deixar o tempo correndo lá fora, sem pensar na hora. Quero te amar por toda a vida, a este amor me entregar sem medida. Quero entrar no seu mundo e ser sua estrela perdida. Quero te amar por toda a vida, a este amor me entregar. Deixar o tempo correndo lá fora, sem pensar na hora. Quero te amar por toda a vida, a este amor me entregar sem medida. Quero entrar no seu mundo e ser sua estrela perdida. Seis e 14. Um romance que deixou o seu nome. Apagar o que ficou. O pensamento é mais veloz. A saudade vai buscar sua boca em minha sede. Nossas lembranças vão feito pintura na parede. Paixão que vai rasgando uma vontade muito louca, que ficou no peito feito nódoa em minha roupa. Passa o tempo e a solidão não sai. Amor inconfidente, coração desesperado, bate até se derramar nos meus olhos molhados. Digo que não quero, eu quero mais. nossas lembranças vão ficar feito pintura na parede. Ficou no peito feito nódoa em minha roupa. Passa o tempo e a solidão não sai. Amor de confidente, coração desesperado, bate até se derramar dos meus olhos molhados. Digo que não quero, eu quero mais. Eu quero mais. Paixão que vai rasgando uma vontade muito louca. Ficou no peito feito nódoa em minha roupa. Passa o tempo e a solidão não sai. Amor inconfidente, coração desesperado, bate até se derramar dos meus olhos molhados. Digo que não quero, eu quero mais. Eu quero mais. Mais. Amizade, abra o seu coração. Vem cantar com a gente, seguindo a canção. A rádio da comunidade Continental AM. Aedes aegypti, livre-se do vilão do verão. A chegada do verão e o aumento das chuvas trazem juntos o vilão do verão, o mosquito da dengue. O Aedes aegypti é um inquilino indesejado que vive dentro da sua casa procurando água parada. Por isso, é preciso eliminar seus criadouros. Qualquer recipiente, mesmo com água suja, pode se tornar o lugar para o mosquito proliferar. Não deixe o mosquito morar com você. Prefeitura de Palotina. Para você que sonha em ter uma motocicleta zero quilômetro, a Rony Motos de Palotina tem a solução. Consórcio com parcelas que cabem no seu bolso. Financiamento facilitado. Além da qualidade e garantia de 3 anos que só a Honda pode oferecer. Contamos com oficina especializada e peças genuínas para deixar a sua moto sempre novinha. Rony Motos é a sua concessionária Honda para Palotina e região. Pensei que tinha vida toda pra pensar, porque era cômodo ficar aqui. Mãe, a vida me forçou a aprender tudo aquilo que eu via de você. Mas entre os problemas, acho que ainda é sem sorrir. Mãe, pra muita coisa eu sei que demorei, e quanto tempo isso faz eu já nem sei. Os anos insistiam em passar e eu cresci. Foi quando aprendi a voar e o mundo inteiro quis pegar pra mim. A gente nasce, cresce, casa e sonha em ser feliz. Por isso eu fui buscar no mundo tudo que eu quis. Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não, você disse sim pro meu coração. A gente nasce, cresce, casa e sonha em ser feliz. Por isso eu fui buscar no mundo tudo que eu quis. Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não, você disse sim pro meu coração. Mãe, chegou o meu futuro, eu não tô só. Em pouco tempo alguém vai te chamar de vó. O mundo ainda vive.

270. Cansei de amar quem não me ama. Parei, estacionei. Você não mais me engana. Você me fez chorar. Não vai se arrepender. Tem outro em meu lugar. Tento me esconder. Se fui em sua vida um alguém sem valor, menosprezou quem tinha por ti um grande amor. Chego a chorar. Pensei teu rosto me dá um desgosto. Só de pensar se arrependimento matasse eu estava morto. Chego a chorar. Se penso em teu rosto me dá um desgosto. Só de pensar se arrependimento matasse eu estava morto. Chorei, cansei de amar quem não me ama. Parei, estacionei, você não mais me engana. Você me fez chorar, não vai se arrepender. Tem outro em meu lugar, tento me esconder. Se fui em sua vida um alguém sem valor, menosprezou quem tinha por ti um grande amor. Chego a chorar, se penso em teu rosto me dá um desgosto. Só de pensar se arrependimento matasse eu estava morto. Chego a chorar, se penso em teu rosto me dá um desgosto. Só de pensar se arrependimento matasse eu estava morto. Chego a chorar, se penso em teu rosto me dá um desgosto. Só de pensar se arrependimento matasse eu estava morto. Chego a chorar, se penso em teu rosto me dá um desgosto. Só de pensar se arrependimento matasse eu estava morto. Eu estava morto. Eu estava morto. César Menotti, Fabiano. 6h29. Na verdade, eu não sei porque chegou ao fim. Tudo parecia um sonho, você foi pra mim. Tempestade de verão, veio fora de estação, me arrastou assim. Hoje meu olhar é triste, não tem direção. Lembro quando foi embora, lhe estendi a mão. Me quebrei em mil pedaços, estou juntando os cacos espalhados pelo chão. Meu sorriso é disfarce, falo dos avessos. Dia e noite enlouqueço pra sobreviver. Enganando a mim mesmo, vou passando o tempo. Corro contra o vento e pra não sofrer. Fui além do limite só pra te esquecer. Fui além do limite só pra te esquecer. Na verdade eu não sei porque chegou ao fim. Tudo parecia um sonho, você foi pra mim. Tempestade de verão, veio fora de estação, me arrastou assim. Hoje meu olhar é triste, não tem direção. Lembro quando foi embora, estendi a mão. Me quebrei em mil pedaços, hoje estou juntando os cacos espalhados pelo chão. Meu sorriso é disfarce, falo dos avessos. Dia e noite enlouqueço, e pra sobreviver enganando a mim mesmo, eu vou passando o tempo. Corro contra o vento, e pra não sofrer fui além do limite, só pra te esquecer. Fui além do limite, só pra te esquecer. Fui além do limite, só pra te esquecer. Fui além do limite, só pra te esquecer. Fui além do limite, só pra te esquecer. Fui além do limite, só pra te esquecer. Fui além do limite, só pra te esquecer. Fui além do limite, só pra te esquecer. A cidade está ligada, a maior audiência da região. Continental AM 570. Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha o Mercado Santo Antônio. Tudo em gêneros alimentícios, higiene, limpeza e utilidades domésticas. A dona de casa já sabe. Comprar com qualidade, praticidade e economia é no Mercado Santo Antônio. Além disso, o Mercado Santo Antônio entrega suas compras a domicílio. Mercado Santo Antônio, atendimento de família para família. Para produzir mais, para tudo correr bem, para ajudar no seu dia a dia, precisou a Cevale Bem. Produtos e serviços Cevale. Aviação agrícola, rapidez, eficiência e garantia. Distribuição de sementes e fertilizantes com aplicação de agroquímicos em qualquer fase da cultura, evitando a compactação do solo e amassamento da lavoura. Procure um de nossos técnicos e garanta mais benefícios ao seu negócio. Cevale. Continental AM. Ultratônico é para você que quer recarregar suas energias e ficar ainda mais saudável. Ultratônico é um suplemento vitamínico e mineral de fósforo e vitaminas do complexo B. É indicado para a melhoria das funções cerebrais, memória, concentração, além de tônus muscular e melhoria do metabolismo. E tem delicioso sabor maçã verde. Ultratônico não contém açúcar e é zero calorias. Este produto você só encontra na AC Farma de Palotina. AC Farma, satisfação em atender bem. Não fique aí sozinho, vem comigo, meu planeta é legal. Meu planeta. Ô, Carlinha, você que adora uma fofoca boa, tem uma nova aí pra gente? Ó, eu vou contar uma especial pros ouvintes do Planeta T, Diego. Daqui uns dias, Palotina vai receber o sinal da Rádio T em 97.7. Rádio T presente em 25 cidades no estadão do Paraná e agora aqui em Palotina, gente! Ai, que sensacional! Daqui uns dias, eu e o Diego vamos estar aqui, ó, te fazendo companhia também em Palotina. É, pra contar todas as fofocas do mundo dos artistas, né, Carla? Notícias, muita música boa e alegria. Afinal, a Rádio T é feita pra você. Rádio T Palotina, estamos chegando! 97.7, hein? E o Planeta T te fazendo companhia diariamente das 10 ao meio-dia. Vem com a gente. Planeta T Continental. QI Informática é a melhor opção. Equipamentos, vendas e manutenção. Tem a internet mais top da cidade. QI Telecom, muito mais velocidade. Nosso atendimento é tudo de bom. QI Informática e QI Telecom.

feliz. Meu coração já não importa quem errou. O que passou, passou então. Eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Já não importa quem errou. O que passou, passou. Então vem, vem, vem. Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Seis e quarenta e quatro. Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu soubesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração. Se eu pudesse não ser como sou e aprendesse como te odiar, mas só sei sentir amor. Você sabe que ganhou, mas não vou me entregar. Comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar, te lembrar. Se fosse preciso escolher quem te amar ou poder te esquecer, aprendesse como te odiar, mas só sei sentir amor. Você sabe que ganhou, mas não vou me entregar. Todos meus sonhos são teus. Mesmo quando eu penso em Deus,

pensei que era uma joia rara, era bijuteria. A mentira das palavras doces me calou no teu olhar tão frio. A beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Seis e cinquenta e cinco. Estou aqui pra te receber com os braços abertos, esperando o sol sorrir. Vamos brincar de tocar a lua, de tocar o céu, roubar estrelas e sonhar. Sonhar que amanhã seremos dois em um, amor. Sonhar com nossos corpos que não vivem separados. Sonhar que amanhã seremos dois em um, amor. Sonhar com nossos corpos que não vivem separados. Um amor assim é pra se guardar, pra sempre lembrar que é tão raro de sentir. Vamos brindar, vamos nos despir de qualquer pudor, sem duvidar que somos um. Sonhar que amanhã seremos dois em um, amor. Sonhar com nossos corpos que não vivem separados. Sonhar que amanhã sonhar com nossos corpos que não vivem separados. Um amor assim é pra se guardar, pra sempre lembrar que é tão raro de sentir. Sonha que sonhar com nossos corpos que não vivem separados. Sonhar que amanhã seremos dois em um amor. Sonhar com nossos corpos que não vivem separados. Continental. Olhando as fotos do meu quarto, bem, vou tentar ouvir canções e mesmo vou tentar me entender. Eu hoje descobri meu coração batendo fora do compasso, e logo percebi que o motivo é que eu pensava em você. Enquanto eu não te vi, meu coração nunca bateu acelerado. Enquanto eu não te vi, o meu andar só me levou ao desprazer. Agora eu te encontrei, o seu olhar me fez ficar apaixonado. E a sonhar com esse amor que eu sei vai me envolver. Preciso saber, saber se eu também estou na sua vida. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 2 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia, novo Bolsa Família. Além de um mínimo de R$600, beneficiários vão receber valor extra para cada criança, jovem ou gestante da família. Para presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa é o primeiro passo para a distribuição de renda mais justa. É o primeiro prato de sopa, é o primeiro prato de feijão, é o primeiro copo de leite, é o primeiro pão, é o primeiro pedaço de carne. Mas junto com isso, tem que vir uma política de crescimento econômico, de geração de empregos. E para tirar as principais dúvidas sobre o Bolsa Família, a gente entrevista ao vivo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Vida nova para 600 famílias de Bertioga, em São Paulo. O programa Minha Casa Minha Vida realiza mais uma entrega de novas moradias. Gabriela Noronha. A meta do governo federal é contratar 2 milhões de habitações até 2026 em todo o Brasil. Operação vai finalizar censo na terra indígena Yanomami. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Apartamentos prontos com toda a infraestrutura. O programa Minha Casa Minha Vida entregou as chaves de novas moradias para 600 famílias de Bertioga, em São Paulo. A entrega do apartamento é o fim de uma espera de mais de 10 anos para a diarista Rosiane Sacramento. Mãe de 4 filhos, ela conta que é um alívio finalmente se livrar do aluguel. Bem melhor, vou pagar uma coisa, mas é meu. Assim como Rosiane, mais de 2.400 pessoas foram beneficiadas com a inauguração dos condomínios Flamboyant e Resedá em Bertioga, litoral de São Paulo. O local conta com infraestrutura completa, incluindo água, água, esgoto e iluminação pública. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, a meta do governo federal é contratar 2 milhões de habitações até 2026 em todo o Brasil. Ainda em 2023, estamos retomando a construção de mais de 37 mil unidades paralisadas. E a partir do ano que vem, serão mais 32 mil. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que uma das principais novidades do programa é o retorno da faixa 1 para famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640. Nós precisamos é viabilizar casa para quem ganha menos. O Minha Casa Minha Vida foi retomado pelo governo federal por meio do Ministério das Cidades no último dia 14 de fevereiro. De Bertioga, São Paulo, Gabriela Noronha. E o IBGE vai finalizar neste mês o censo na terra indígena Yanomami, em Roraima. Quantos são, quem são e como vivem os Yanomami no Brasil? Essas e outras questões serão esclarecidas com o censo demográfico. E para garantir que os recenseadores concluam o trabalho, 6 áreas do governo federal, incluindo os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, dos Povos Indígenas e do Planejamento e Orçamento, assinaram um acordo de cooperação. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que o objetivo é garantir que a pesquisa seja feita em áreas de difícil acesso. O território é muito grande, as comunidades são muito espalhadas, então é muito importante essa frente para que a gente conclua, né, junto ao IBGE, essa contabilidade do povo e assim a gente garantir, né, o melhor atendimento. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou a importância do levantamento entre os povos originários. O IBGE vai dizer quantas crianças são, quantos anciões são, como estão vivendo, quais são as características para que a gente possa fazer uma comparação histórica dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o censo confirmará que o Brasil conta com a quantidade necessária de território para a organização dos povos indígenas. Um recenseamento bem feito vai corroborar os direitos indígenas inscritos na Constituição. A operação na terra Yanomami vai durar 20 dias e terá início no dia 6 de março. De acordo com o governo, falta percorrer cerca de 50% do território indígena. Reportagem Nazi Brum. Proibir práticas abusivas nos preços dos combustíveis. E reforçar a estrutura dos PROCONs. Ações divulgadas hoje em um encontro promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor. O objetivo é debater temas considerados urgentes e estratégicos para as relações de consumo. Um deles é o preço dos combustíveis no país. O governo quer um levantamento sobre os valores e possíveis práticas abusivas, principalmente após o retorno de tributos federais sobre a gasolina e o etanol. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, os PROCONs deverão informar essas ocorrências nos próximos dias. Será fixado um prazo de 5 dias para que as entidades estaduais, municipais e da sociedade civil informem a Secretaria Nacional do Consumidor a ocorrência de eventuais práticas abusivas. Outro assunto que o governo quer solucionar a curto prazo é o endividamento do cidadão. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, atualmente 70 milhões de brasileiros estão superendividados. E para reforçar as ações dos PROCONs, nesse sentido, o governo vai liberar 15 milhões de reais para fortalecer e reestruturar o sistema de proteção e defesa do consumidor. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma cartilha sobre o consumo consciente já está pronta e será distribuída em breve para os consumidores. Reportagem Cleide Lopes. A Petrobras vai buscar alternativas para definir a política de preços dos combustíveis. A afirmação foi feita hoje pelo presidente da empresa, Jean-Paul Prates. Jean-Paul Prates afirmou que a empresa pode usar outras referências na definição dos